Controle, o Bravo Uniforme Sierra, quem mantém o 085. Papapá, Bravo Uniforme Sierra, mantenha-se em condições visuais, chame o centro de Recife na frequência 126.0. 60, Bravo Uniforme Sierra, tenha um bom final de semana. Obrigado, irmão. Temos o autorizado decolagem de pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Sim, vai estar estabilizado, 6304. Salvador, azul 4065, posição 8, para o Fuxbeca. Colar 204, chame controle na frequência 120.8. 08, grato. Controle Salvador, muito boa tarde do Papa Tango Lima aqui no Zulu. Patango Lima, Kilo Zulu, contato radar, confirme para o ideal para o destino. A rádio alfa será 264, senhorita. Patango Lima, Kilo Zulu, ciente, faça a saída árvore restrita a 3 mil pés. Ok, na árvore agora restrito 3 mil. Lima, Kilo Zulu. Do 4462, desça para 3 mil pés, ajuste no 097. 3 mil no 097, 4462. Azul 4462, correção, desça 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil, o 4462. Horas 20 milhas é um Charlie 402 passando 2 mil pés para 3 mil. Uma é. Estabilizou o localizador, o Xamé Aranha 314. O Sané 6314, complete final do procedimento LS, já me torne na frequência 118.95. 118.95, boa. Chané 6314, continue a aproximação, reporte baixado, travado. Continua a aproximação, reporte baixado, travado, 6314. Atango Lima, Quilo Zulu, tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 070 para nível de voo 040, é um eco 190. Ok, 7, Lima, Quilo Zulu. Azul não está autorizado, 4462, contra... Azul 4462, desça para 2 mil pés, ajuste 9097, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Ok, agora para 2 mil, permanece estabilizado, ajustado 9097, 4462. Baixo 8, era voo, 6314. Chané 6314, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso, pista 10, ou Chané 6314. So, ground challenge cargo 428, heavy, the information to Sierra, requesting clearance to Sierra, Kilo, Bravo, Oscar. Standing by, Charlie Whiskey Charlie, 428. Estabilizou LS, 44. Azul 4462, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 18.95, 62. Salvador, bom dia, ou melhor, boa tarde, Azul 4462, uma milha para cima, para baixar trabalho. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, melhor. Direita, 5104. 4462, cheque 3. Baixar travado, 62. Né, livre pouso, vento no 30 graus, 109. Pesado pouso, 10, 4462. Azul 4065, decolado aos 12, chame o controle, 1208. 308, 4065. Patango Lima, Kilo Zulu, informe estimado para pouso. Estimado pouso, ele está o 1848. Graças. Controle, boa, Azul 4065, Nadael, cruza 1500 para 360. Azul 4065, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantenha em voo 360. Da El Leda Bridge, só 360, Azul 4065, é possível pro de da El Leda, senhorita? Autorizado Leda. Leda, 4065, obrigado. Web 5856, autorizado a alinhar, manter pista no zero. Web 5856, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 4462, livrou na foto. Nossa, para Juliette, para o 3. Não, para Juliette, para o 3, 4, 4. Eu sigo, Alfa, para Juliette. Dado de chegada bom. Dado LF, voo 807. Voo no 807, complete final do procedimento LF, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 807, uma boa tarde. Boa tarde. Autorizado a colagem, pista 10, vento 120 graus, 089. Torre, Salvador, muito boa tarde, com 807, estabilizado, LF, baixo travado. Gol 1807, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando autorização de posto, 807. Legal para Papá Juliette. QNH 1097. Autorizado, Bozo, voo 807. 856, contato radar, saída Puca, sub e mantenha nível de voo 350. 350, livre ascensão, na saída Puca, web 5856. Papá Juliette, aceita a vetoração para a final da pista 17. Papá Romeu Alfa, Papá Juliette, curva esquerda, proa 220. É Portugal 021, descendo flight level 050, QNH 1017. Controle Salvador, passando indo aqui em Rio, vai passar agora o 070 para uma centena, tem condições visuais, trocou o cancelamento e esse é o nível 085. Voo modificado aos 1899, suba para nível de voo 085. 085 dentro de Rio. Do 4065, chame Centro Recife na frequência 125.1. Recife agora, Luiz, Tona do 4065. Obrigado, uma boa tarde. Romeu Alfa, Papá Juliette, desça para 2.000 pés, ajuste 9.0.1.7. 2.0.1.0.1.7, Juliette. 8.0.7.7, Juliette. Tem uma Tango Lima, Kilo Zulu, chama o centro Recife na frequência 126, decimal 0. Salvador, a chanela aí a 321, autorização Brasília, boa tarde. 185. Saída Arbor, Telefa. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 08 nós, QNH 1097. A linha decola, pista 10, voo 1649. Go to ground chapter 428. Delta Sierra Alpha and departure frequency 120.8 squadron 5126. After departure, left turn to Mike Oscar, Mike Oscar, service tower 428. And ready for pushback and engine start. It's clear, clear for pushback engine start, apron 3 to Charlie 428, we'll call you back. Engine up to zero, copy the set, zero to Moscow, help me see site. Condições visuais, aqui no pé, já em Piatão. O meu Alfa Papai Juliette chame torre na frequência 118.95. Prefeito 1895, boa. Ator Salvador, voo no 649. Voo no 649, contato radar, saída da El, Leda e Ilhéus, submantendo de voo 240. Ao 240 da El, Leda e Ilhéus, voo no 649. Decimal 8, bom voo, boa tarde. Papá Romeu, Alfa, Papá Juliette, está no final da 17. Voo 649, decolou 291208, bom voo. Zero to land, clear descent, 2,000 feet from 07, clear Alaska 910, call established. Metro no 0, no 7. Reportará. Em número alfa, livre acionar, chame táxi. 1396, chegada a Mari, desça para níveis de voo 050, ajuste no 093. Para 0, 0, comando azul. 1-0-1-7. Controle Salvador, Guardião 02, portão Itapuã. Guardião 02, mantenha o farol de Itapuã. Chame torre na frequência 118.95. 1-1-8-9-5, Guardião 02. Então, 32-17, autorizado chegada Bonf, desça para nível de voo 060, ajuste no 097. Curta final, Alfa Papa Juliette, baixou e travou. River Pose, pistão no 7, o vento no 40 graus, com 08 nós, Papa Romeu, Alfa Papa Juliette. Livre Pose, Alfa Papa Juliette. Caixa meia, papai. Juliette no Solos 31, uniforme estacionamento. 02, prossegue cruzamento da 1735, reporte para o cruzamento via litoral da 1028. Via litoral, após autorizado, 1735, vai reportar para o cruzamento 1028, Guardião 02. Papai Juliette, parte 5.